Fátima, transformou-se na Fátima S.A. Portanto, é uma empresa que dá muito dinheiro à Igreja em Portugal e dá muito dinheiro ao Vaticano. Aliás, eu digo que se o Papa vem a Fátima é porque as finanças do Vaticano estão em baixo, porque ele nunca vem aqui e vai-se embora de mãos a abanar. Portanto, para lá de tudo que a Cúria Romana ganha em publicidade, porque até uma simples t-shirt ou uma pagela paga direitos de imagem e, portanto, e paga precisamente à Cúria do Vaticano, depois o próprio santuário tem de fazer chegar, se não faz chegar antes, tem de fazer chegar depois, uma abultadíssima verba que a gente nunca chegará a saber. Como estão em jogo tantos interesses e a própria instituição eclesial também não quer perder aquela galinha de ovos de ouro, por um lado de dinheiro e por outro de multidões, que é para dizer: vejam como nós somos importantes e poderosos em gente. Que outra igreja cá em Portugal é que consegue uma coisa desta e tal? Os interesses são muitos e, portanto, eu não vejo. Só com uma mudança radical da própria Igreja é que ela dirá: tenham paciência, mas isto foi tudo um grande equívoco, uma grande mentira, e, portanto, não vamos prosseguir nela, porque queremos ser uma igreja pobre e não queremos ser uma grande empresa turística.